Casineiro engraçado, engraçado no falar. Casineiro engraçado, engraçado no falar. Oh, minha mãe, eu hei de ir à terra dele. Oh, minha mãe, se ele me lá quiser levar. Oh, minha mãe, eu hei de ir à terra dele. Oh, minha mãe, se ele me lá quiser levar. Papel e tinta, caneta e mata borrão. Oh, minha mãe, para escrever ao resineiro. Oh, minha mãe, que trago no coração. Oh, minha mãe, para escrever ao resineiro. Oh, minha mãe, que trago no coração. Quantas vezes eu quiser, oh minha mãe, vou escrever ao resineiro. Oh minha mãe, quantas vezes eu quiser. Oh, minha mãe, eu hei de ir à terra dele. Oh, minha mãe.